Os oliveirenses podem estar tranquilos, não é um problema, não é um surto do nosso concelho. As pessoas que estão afetadas são apenas aquelas que estiveram no concelho de Vila Franca de Xira e ainda não se sabe a fonte, infelizmente, mas, portanto, os nossos concidadãos não correm risco nenhum de apanhar a pneumonia por legionela. Apesar de ser uma pneumonia que é frequente, não nestas dimensões, na população, mas na população geral. Há sempre casos pontuais de pneumonia por legionela na população. Que também já aconteceu em Oliveira do Hospital, portanto, também. Pontualmente. Sim, as pessoas, portanto, um caso de legionela, num caso de legionela, a que sintomas é que as pessoas deverão estar mais atentas? A legionela provoca uma pneumonia semelhante a qualquer pneumonia. Portanto, elas terão febre, dificuldade respiratória e sintomas semelhantes a uma gripe grave. E por isso é confundível com qualquer outra. Só se sabe se é por legionela após a colheita laboratorial.